Equipe Os Furiosos quebra tudo. Os Furiosos. DJ Ronaldo Maresia. De Castanhal para o Pará. Tanta coisa pra esquecer que eu esqueço que talvez já me esqueci. tudo que nós lança. Vira moda, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga. Oi, tudo que nós lança. Vira moda, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga. Oi. Oi, Barbearia oi, oficial oi, de oi, mãe do oi, Rio. Oi, tudo que nós lança, vira moda, oi. Se é o oficial, oi, sempre oi, no apoio. Oi, esse é o brother oi, da galera. Oi, tudo que nós lança, vira moda. Aqui é o mesmo Galchemia. Dá a camisa 10 pro DJ Luan que ele merece, DJ menor. DJ Luan Produções, na parada Mano Brau. DJ Magno. Oi, tudo que nós lança, vira moda, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga. Oi, tudo que nós lança, vira moda, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, tudo que nós lança, vira moda, oi. Este é mais um CD com a marca DJ Magno Calado, agora. Oi, tudo que nós lança, vira moda. Aqui é o mesmo Galchemia. Dá a camisa 10 pro DJ Luan que ele merece, menor. DJ Luan Produções, na parada Mano Brau. Ai, DJ Magno Calado. Loja Vintecia, a número 1 em perfumes importados, em Mãe do Rio. Produção e mixagens, DJ Magno Calado, o DJ show do Pará. Eu só sei que de você não quero nem lembrar. Quantas noites chorei, sozinho pensando em você. Não quero imaginar a possibilidade de um dia voltar a ficar assim. Sozinho, chorando, buscando um amor que não quer mais voltar. Eu vou procurar seguir o meu caminho. Prefiro estar sozinho do que viver chorar assim. Sofrer dentro de mim. Eu vou dançar a noite inteira. Chorando, querendo voltar. Eu vou procurar seguir o meu caminho. Prefiro estar sozinho do que viver chorar assim. Sofrer dentro de mim. Eu vou dançar a noite inteira. Eu vou me entregar. Olhando nos teus olhos, quero te ver delirar. Arrependida, chorando, querendo voltar. Garoto! Ele chegou, DJ Magno Calado. Aqui você curte os melhores melodies do Pará. Eu só sei que de você não quero nem lembrar. Quantas noites chorei, sozinho pensando em você.